Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Quero deixar aqui uma mensagem reflexiva. Fala de amor, do amor de alguém que se valoriza e ao menos compreende a essência desse sentimento. Sinta em cada palavra a diferença desse amor para todos os outros tidos como amor, repletos de apego. Me ame pelo que eu sou quando estou com você e não pelo que você vê, porque o que você vê é passageiro e o que eu sou é eterno. Me ame pelo bem-estar que eu te provoco e não pelas coisas que eu te digo. As palavras são só palavras e elas se dissipam com o tempo. Me ame pelas minhas atitudes, porque elas são as únicas capazes de denunciar meu amor. Me ame pelo tempo que dedico a você, pelo jeito que te olho, pelo carinho que só eu sei fazer. Me ame pelas marcas que eu deixo, aquelas que te fazem lembrar de mim quando não estou com você. Ame minhas experiências, meu passado, pois foram eles que me levaram até você. Me ame pelas certezas que eu te dou, pela segurança que te faço sentir, pelo beijo intenso que te desperta desejos. Me ame pelas conversas que temos e que revelam o mais íntimo de mim. Me ame pela vontade que sinto de ficar do seu lado, pelo desejo de compartilhar minha vida, medos e alegrias. Me ame pela confiança que tenho em você, nada mais. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.